Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dizem que sou louco por pensar assim. Sim, sou muito louco, mas eu sou feliz. Voltei com o Café Brasil e minhas loucurinhas. Hoje vamos falar de ressentimentos passivos e de uns gatunos de ideias por aí. Para começar, uma frase de ninguém menos que o genial inventor norte-americano Benjamin Franklin. Originalidade é a arte de ocultar as fontes. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Outro dia estive em Recife e depois eu fui a Porto Alegre, onde pude apreciar atitudes com as quais não estou acostumado, paulista e paulistano que eu sou. Em Recife, naquele centro antigo, história por todos os lados. A cultura pernambucana explícita nos outdoors, nos eventos, vestimentas, lojas de artesanato e livrarias. Um regionalismo que simplesmente não existe na São Paulo, que, sendo de todos, não é de ninguém. No Rio Grande do Sul, palestrando num evento do Sindi Rádio, uma surpresa. Abriram com um hino nacional. Todos em pé e cantando, e em seguida o apresentador anunciou o hino do estado do Rio Grande do Sul. Fiquei curioso, como seria o hino, hein? Começa a tocar e, para minha surpresa, todo mundo cantando a letra. Como aurora precursora do farol da divindade, foi ouvinte de setembro o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância, nesta ilha de injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta pra ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância, nesta ilha em justa guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Você ouviu o hino do Rio Grande do Sul na voz de Wilson Paim. Wilson Paim é natural de Alegrete e vive em Porto Alegre. Tem mais de 30 álbuns lançados. Pois é, quem mais, além dos gaúchos, consegue transformar um hino em música gostosa de ouvir, hein? Quem mais espera para ouvir o meu amigo Eliezer Seton lá de Maceió? Mas isso é assunto para outro programa. Então, um casal sentado ao meu lado preparou um chimarrão, com garrafa de água quente e tudo, e ofereceu aos que estavam em volta. Durante o evento, a cuia passou de mão em mão, e até para mim eles ofereceram, e eu fiquei pasmo. Todos colocando a boca na bomba, mesmo pessoas que não se conhecem. Aquilo cria um espírito de comunidade ao qual eu, paulista, não estou acostumado. Desde que saí de Bauru, nos anos 70, não sei mais o que é comunidade. Fiquei imaginando quem é que sabe cantar o hino de São Paulo. Aliás, você sabia que São Paulo tem hino, hein? Eu tentei encontrar o hino para botar no programa aqui, foi impossível, cara. Café Brasil. Foi então que me deu um estalo. Sabe como é que os ressentimentos passivos se transformarão em participação ativa, hein? De onde virá o grito de basta contra os escândalos, a corrupção e o deboche que tomaram conta do Brasil, hein? De São Paulo é que não será. Esse grito exige consciência coletiva, algo que há muito não existe em São Paulo. Os paulistas perderam a capacidade de mobilização. Não tem mais interesse por sair às ruas contra a corrupção. São Paulo é um grande campo de refugiados, sem personalidade, sem cultura própria, sem liga. Cada um por si e o todo que se dane. E isso é até compreensível numa cidade com mais de 12 milhões de habitantes. Eu penso que o grito, se vier, só poderá partir das comunidades que ainda têm essa liga. A mesma liga que eu vi em Recife e em Porto Alegre. Algo me diz que mais uma vez os gaúchos é que levantarão a bandeira, ou talvez os pernambucanos, que buscarão em suas raízes a indignação que não se encontra mais em São Paulo. Que venham, pois, com orgulho me juntarei a eles. Vou-me embora, prenda minha, tenho muito o que fazer. Tenho de parar, rodeio, prenda minha no campo do bem querer. Tenho de parar, rodeio, prenda minha no campo do bem querer. Noite escura, noite escura, prenda minha toda noite. Quando foi de madrugada, prenda minha foi-se embora, me deixou. Quando foi de madrugada, prenda minha foi-se embora e me deixou. Você tá ouvindo um clássico gaúcho, Prenda Minha. O primeiro registro dessa letra data de 1880. A melodia foi recolhida por Teodoro Tostes na interpretação de um velho gaiteiro dos anos 20, e Mário de Andrade a registrou em seu Estudo sobre a Música Brasileira. Dali para frente, a música tornou-se um sucesso entre os gaúchos. Aqui você ouve a versão de Cleiton e Cledir, Prenda Minha no Café Brasil. Vou-me embora, prenda minha. Tenho muito que fazer. Tenho de parar, rodeio, prenda minha no campo do bem querer. Tenho de parar, rodeio, prenda minha no campo do bem querer. Pois é, o texto que eu apresentei no começo desse programa chama-se De Onde Virá o Grito, e é de minha autoria. Quando o escrevi em 2007, tornou-se um daqueles sucessos da internet. Virou uma daquelas correntes tão características da web. Mas um dia eu recebi uma cópia do meu artigo, cheia de comentários e leitores. Li o título do meu texto e logo abaixo o fatídico Por Arnaldo Jabor. Os comentários, orgulhosos, além de falar bem do texto, tratavam de como o Jabor falou bem dos gaúchos. Demorou, mas eu virei Jabor. Outro e-mail me informa que o texto foi lido num programa de televisão gaúcho e o apresentador, após elogiar muito, informou que a autoria é de uma mulher. Semanas atrás, aconteceu outra dessas. Recebo um boletim eletrônico de uma associação de funcionários dos Correios. Lá eu encontro o meu artigo Os Pressonhentos, com o título modificado para China do Futuro, e assinado por um tal de Jefferson Candeu, que explica ser um empresário que acaba de retornar da China. O meu artigo, letra por letra, vírgula por vírgula, assinado por outra pessoa. Uma pequena vigarice, sabe como é, né? É mentira. E olha quem chegou, Araci de Almeida, com É Mentira Oi, de Ari Barroso. A garotada não tem a menor ideia de quem foi Araci de Almeida, e os tiozinhos acham que ela foi só aquela jurada mal-humorada do programa de calouros do Silvio Santos. Mas saiba que ela foi uma das grandes cantoras brasileiras dos anos 40 e 50. Onde mais você ouve Araci de Almeida, hein? É aqui, no Café Brasil. Mentirola se é. Mentira, oh, yeah. Mentira, oi. Oh, o meu amor nunca te dei. Eu sou pobre, mas já me conformei. Pois é, essas pequenas vigarices e gente que rouba os textos de outros surge todo o tempo na internet. E ela existe de várias formas. Tem gente que troca o nome do autor por outro mais conhecido. Tem gente que suprime o nome do autor. Mas os mais sacanas são esses que assumem a autoria do trabalho dos outros como se fossem seus. Antigamente, era até possível que ninguém ficasse sabendo, mas a mesma internet que facilita a pirataria expõe a sacanagem para todos. Ainda em 2007, chegou ao meu conhecimento um jornal eletrônico chamado Interação, publicado por uma associação comercial. E lá estava o artigo Fábrica de Trouxas, assinado por um tal de Paulo Afonso Paledi. Nada mais era do que o meu artigo As Entrouxadoras, que eu havia publicado 4 meses antes. E as minhas melôs, hein? Tem um tal de Neto MacGyver e um outro do Camaleão que simplesmente editam os filminhos e assumem a autoria no YouTube. Pequenas vigarices, né? Eu faço uma sacanagem e deixo em segredo. O tempo inteiro eu ando me perdendo por aí. Sem aposento, me leve, vento, sou folha. É tempo lento. Eu quero uma semana estar contigo. Eu quero a rua. Eu quero que as ondas me tragam. Há quanto tempo? Quero ajudar quem me criou. Eu quero um tantinho. Eu luto sozinho, meu nosso Senhor. Eu quero mais, muito mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Ser um calado coração trancado. Eu tenho um recado. Fincado, pregado, lacrado. Eu tenho um recado, um ódio interno guardado. Fincado, pregado, lacrado. Você tá ouvindo O Segredo, de Luiz Melodia, com ele e Zélia Duncan. Zélia Duncan e Luiz Melodia no Café Brasil. Sem aposento, me leve vento, sou folha. É tempo. quero uma semana estar contigo. Eu quero a rua, eu quero é que as ondas me tragam. Quanto tempo, me perguntam o que é que eu vou fazer com esses ladrões de texto, hein? E eu explico. No máximo, mandar um e-mail para alguém explicando que o texto é meu. Só isso. Esse é o preço da internet, uma mídia fabulosa onde qualquer um pode mexer no conteúdo. Liberdade total para circulação de ideias, mas nenhum controle sobre o conteúdo ou autoria. Mesmo assim, eu acho que o saldo é positivo. Tá certo, eu não vou dizer que não fica um ciúminho, afinal é um filho meu, sendo mostrado pra todo mundo como se o pai fosse outro. Além disso, o Jabor é muito mais feio que eu, mas que fique claro. Desde que eu comecei a escrever para a internet em 2001, tomei a decisão de liberar os textos para que fossem publicados por qualquer meio, desde que a fonte fosse citada. Ideias existem para serem compartilhadas e quanto mais gente tiver acesso a elas, melhor. Assim também eu faço com as melôs, com o programa de rádio, com o podcast e com muitas outras atividades. Quando ouvi um coco embolada de noite, de madrugada pela rua do ouvidor, é meu destino de maneira improvisada, andando pela calçada, cantando para o meu amor. E ela nada. E ela nada. Também pudera cantador que na espera desespera quando a bela faz sinal de aparecer. Assim sou eu, frente para a janela que supostamente ela vai abrir e me dizer que eu tô de cara. Eu tô de cara. Embola qualquer assim, embola qualquer assim. Se a gente perde o começo, não sabe quando é o fim. Mas embola qualquer assim, embola qualquer assim. Se a gente perde o começo, não sabe quando é o fim. Desesperado, eu tentei a internet na homepage de Margarete que um dia acessei. Seu endereço tinha .com e barra. Minha sorte foi lançada num e-mail que eu mandei. Eu navegava. Eu navegava. Virou um vício, era um custo-benefício. Já com cara de ofício, já com jeito de divã. Minha memória só pensava em Margarete. Minha vida era um disquete de capacidade RAM. E se agravava. E se agravava. Embola qualquer assim, embola qualquer assim. Se a gente perde o começo, não sabe quando é o fim. Mas embola qualquer assim, embola qualquer assim. Se a gente perde o começo, não sabe quando é o fim. Você já ouviu McLean? Não, pois tá ouvindo. Esse é o Internet Coco. McLean Carneiro Damasceno é compositor, arranjador, colunista, produtor musical e radialista, nascido sabe aonde? Em Alagoas. Tá vendo? O Brasil não é só a banda Calypso, não. Em megabytes. Quem sabe o dia nossa tecnologia restitui a fantasia do poeta cantador. E volte o tempo do corpo tá embolada de noite de madrugada lá na rua do ouvidor. Pelas calçadas. Pelas calçadas. Embola qualquer assim, embola qualquer assim. Se a gente perde o começo, não sabe quando é o fim. Eu quero ouvir, eu quero ouvir. Eu também quero ouvir, McLean. Sabe que aquela relação do texto, de quem escreveu, quem não escreveu, o ladrão do texto, no fundo, dependendo dos objetivos do autor original do texto, aquela apropriação indébita é até desejável. Muita gente só leu meu texto por pensar que era do Jabor. E o que eu queria aconteceu. As ideias tiveram um alcance maior do que o esperado. O problema surge quando analisamos o caso sob o ponto de vista da moralidade. Alguém decide trocar o nome do autor e, apesar de todo o conteúdo original do texto permanecer quase sempre inalterado, mantendo seu valor como reflexão ou ideias, ficamos diante de uma enganação. Saber quem é o autor faz parte do entendimento do texto, que muda completamente de significado quando conhecemos as ideias de quem o escreveu. Quer um exemplo sobre esse lance do significado mudando conforme o autor, hein? A frase "só sei que nada sei" é um dos mais famosos enunciados da história da humanidade. Dita pelo filósofo grego Sócrates, é diferente de "só sei que nada sei", dita por Luiz Inácio Lula da Silva. Quando a lemos, sabemos que o autor é Sócrates e imediatamente concluímos o que ele quis dizer. O verdadeiro sábio é aquele que sabe que é sempre um aprendiz. E quando o autor é o Lula, quer dizer o quê, hein? Por isso, o mesmo texto assinado por Luciano Pires torna-se diferente se assinado por Arnaldo Jabor. Quem troca as assinaturas está construindo uma mentira, uma enganação, e enganar é errado. Mas, como vivemos tempos em que moral e imoral são concepções relativas, que variam conforme os interesses financeiros ou de poder de cada um, temos que redobrar nossos cuidados. E a recomendação é simples. Antes de repassar esses textos assinados por celebridades, use o São Google. Faça uma busca do texto pela internet. Você tem grandes chances de encontrar o autor original e não pagar o mico de fazer parte da rede de distribuição de enganações. Um abraço do Arnaldo Pires. Ou será Luciano Jabor, hein? Café Brasil! Mentiras, mentiras, mentiras. E sobre mentiras, que tal um poeminha de Yasmin da Conceição Oliveira, hein? Queria que tudo no mundo fosse de mentira, mas acho que já é de mentira. O sentimento que dizem ser de verdade, na realidade é de mentira. Amor chama-se paixão. Paixão é amizade. No mundo, certamente, existe a mentira e a verdade. Dois caminhos que confundem. Eu te amo. Será que estou dizendo a verdade? Diga sim pra mim primeiro. Diga sim, eu vi primeiro. Diga sim de corpo inteiro. Diga sim. Mas é mentira, tchu-tchu, é mentira. Ira, tchu-tchu, é mentira. Eu não quero ter ciúmes, eu não quero ter queixumes. Quero é ter você na mira, tchu-tchu, sem mentira. É mentira, tchu-tchu, é mentira. Ira, tchu-tchu, é mentira. Eu não quero ter ciúmes, eu não quero ter queixumes. Quero ter você na mira, tchu-tchu, é mentira. Pois é, que mão grande essa turma tem, né? E é assim, ao som de Mentira, aquele clássico de Paulo e Marcos Valle, que o Café Brasil, que tratou de ressentimentos passivos e dos gatunos de ideias, vai embora. Na técnica, o Lala Moreira. Na produção, a Cissa Camargo. E na apresentação, eu, Luciano Pires. Sabe quem esteve hoje conosco, hein? Olha só. Maclean, Wilson Paim, Cleiton e Cledir, Yasmin Oliveira, Aracide Almeida, Luiz Melodia, Zélia Duncan e Marcos Valle. Pode. Gostou? Quer ouvir de novo, hein? Quer ler o texto, as letras das músicas? Então acesse meu site www.lucianopires.com.br e tá tudo lá. E para terminar, uma frase que leva a uma reflexão sobre esses tempos de internet. Quem disse foi Carly Fiorina, uma executiva americana. Nossa consciência do certo ou do errado não tem evoluído com a mesma velocidade da tecnologia. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.